208, controle 5061, transponder. 3629, procedimento correto, sempre pronto para o feedback de treinamento. Vai chamar. O Azul 4206, autorizado táxi via Índia, no ponto de parada 10, chama Torre 118.95, o ajuste de altímetro no 010. 010, ponto de parada, para altitude de tráfego, QNH 1010. 1010, mais tempo de alta. Depois descerá para a autoridade de alta. Papa Romeo Delta 42, turn right, runway 17, next is turn left, apron 4. Alright, it's going to be a right turn onto the runway, then a left turn onto apron 4, Papa Romeo Delta 42. Eu acho que mais telefone até o retorno. Próximo da Juliette 601. Gol na 601, na sua posição 04. O Airbus da Avianca está iniciando o pushback. E após o mesmo iniciar, o táxi será autorizado a ingressar. Tá ok, vai aguardar o 601. Gente, Papa Romeo Lima, atentos a tráfego. Próximo a Vera Cruz, autorizado frequência livre. Salvador de Papa, Papa Mike Echo Delta. Só em Salvador de Mike Echo Delta? Mike Echo Delta, você. Aqui, o Mike Echo Delta para cima da Salvador, passando a situação 510 para pouso na 107. Mike Echo Delta, pode fazer o cruzamento da final da 10, o vento. Salvador 1900 graus e não passa mais. Hoje o 1090, Mike Echo Delta. Depois dará para o cruzamento 1090, Mike Echo Delta. Oscar Oscar Echo, Juliette Alpha on the ground 644. Turn your right, contact ground 121-9. To the right and 121-9. Oscar, Oscar, Echo, Juliette, Alpha, through the taxi via taxiway Alpha and Kilo for apron 3. Salvador, boa tarde, Alta 3294 com a Tango. 3294, acione a identificação na chegada a Mare Densa para 2000 pés, o QNH 1010. Mare para 2010, está 3294. Dono Zero, puxamos uma aeronave para aproximar na 3000 de marca 2, certo? Confirmar pessoas a bordo. Boa. Estaciona 6201, ponto de espera do 10, chama torre 118.95, bom voo. Obrigado, 1895, bom voo. Voo na 601, autorizado ingressar na Juliette, posição 04. Fique atento ao Airbus da Avianca, iniciando o táxi. Juliette 04, previsual, paciente 601. Chame torre 118.95. 1895, muito obrigado, atento aos helicópteros. Uma boa tarde a vocês aí. Boa Boa tarde, um bom pouso. Obrigado. Ok, liberado aí da 190. Mike Delta. Gente, Mike Delta, posto na final da 17. O vento 090 graus e no 2 nós, o Mike Delta. Delta. Azul 4206, ponto de espera da 10. Azul 4206, mantém ponto de espera da 10. Mantém a ponto de espera. Torre de Salvador, muito boa tarde. Jogou 1273 com trem baixado travado, avistando, passou externo. Torre 273, continua aproximação, aguardando autorização para pouso, ajuste na 010. Ok, aguardando autorização para pouso. Autorizado, pushback, acionamento, chamo pronto, táxi. Estamos com um helicóptero aqui. Mike, Eco Delta, visual com tráfego da Gol. Afirmativa, avistado. Tem condições de ir como número 2, chapouso na 107? Na 107 seria o número 1, mas eu estou avistando o Gol na final da 10, confia. Afirmo, o Gol está na final da 10. O senhor tem condições de seguir como número 2 para a pouso 107? Afirmativo. Como número 2 para a 107. Mike, que é que deu? Salvador, boa tarde. 5219-200, conquista, pronto, cópia. Autorizado conquista, nível de voo 200, decola da 10 com curva à direita na saída Arbo após direto. Controle com, opera em 120.8 e o transponder 5062. Tchau, pronto, pushback acionamento 5219. 3294. Ele pouso na 17, o vento 090 graus no 39. Ok, bastante trabalho. Gol 1273, no solo 50, livre à direita, chame solo em 1219. 1273. Solo, gol 1273, livrando 5. Gol 1273, autorizado táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa da Juliette, 1273. Livre decolagem, 1-0. Livre decolagem, 1-0, 2-0, 4-2-0. Espera, pronto, Oceania 6201. Oceania 6201, após a rolagem do Embraer da Azul, a Lima tem capoteira. Após a Azul, a Lima tem Oceania 6201. Mike Eco Delta confirma, escala controlada. Mike Eco Delta no sol, lote 51, não estacionar a frequência livre. Azul 4206, decolado ao 1.2, chame controle 1.2.2.8. 208, 4206. Salvador, é o T3567 para o táxi. Nós temos 165 a bordo, 4 horas de autonomia, alternando caminho. Controle Salvador, boa tarde, Azul 4206, decolado na Fuca, passam no 1.300. Azul 4206, contato radar, suba para o nível 370, saída Fuca. Na Fuca, nível 370, 4206 da Azul. Bono 273, fica atento ao Airbus da TAM Taxiano, após autorizar a ingressar na Juliette, posição 03. Na Juliette, na 03, tinha do carro, no 273. 6201. Whisky, Bravo Whisky, a informação uniforme, aguarde cópia. Whisky, Bravo Whisky, poderia confirmar a parte de Whisky decola? Gente, autorizado Maceió no nível de voo 410. Decola 17 com curva à esquerda. Na saída Puca, transição Caju. Via Upper Whisky 58. Após Orago, após conforme rota. Controle APL 1.20.8 e o transponder 5077. Bravo, isso, contagiamento correto, poderia confirmar pessoas a bordo? Gente, acionamento TAP, torre 1895. Né, 6201, decolado 54, chame controle 1208. 1208, chinelo 6201. Salvador, muito boa tarde, Oceané 6201. Oceané 6201, contato radar, suba para o nível 360, saída da EL. 360 da EL, nós temos a possibilidade para da EL Oleda, Oceané 6201. Autorizado, para o Edledo, Oceané 6201. Contato, Oleda 6201. Pode um pouquinho mais pra frente pra deixar o ônibus forte. Então, 3567, ataque até o ponto de espera de forma a liberar a Juliette. Afirmativo. Lançamento de paraquedismo próximo à Praia do Foz. No momento, a aeronave está pousada. Porém, fica atento, Lima, Papa Mike, frequência livre. No ponto de espera. Reportar quando pronto. Negativo. Você vai manter posição no ponto de espera. Forma a liberar. Tá 3894. 3294, chama a Torre Salvador, em Uno no 8 decimal 95. 95, tá, 3294. Salvador, tá, 3894, estabilizado na 10. Não, 3894, boa tarde, continue a aproximação, aguarde autorização para pouso, autorizado Galeão, nível de voo 360, decolada 10 com curva à direita na saída da El, Leda, Bridge, Paulita Setup do Lu 10. Após MAP, após Lúvito, após Barbacena, após conforme rota. O controle opere 120, decimal 8 e o transponder 5076. Autorizado 360 para o Galeão, decolada 10, curva à direita da El, Leda, Bridge, Lu 10. O voo 1601, transponder 5076, saída será da Euleda Bridge, após up do Luno 0, SMAP Lúvito Barbacena. 0, da Recorda 10, da Elba, Eda, Brice, Sul, 10, MAP, Lúcio, Brice, Baba, 1208, 076. 1601, no contingimento correto, é o pronto pushback acionamento. Para posicionamento, 5219, 5219, autorizado, pushback acionamento, é o pronto táxi. Do 4206, chama o centro Recife em 125 decimal 45, alterno 126 decimal 85. 2545 126 85, 4206, boa tarde. Boa tarde, bom voo. Tá, 3294 no Solon 200. Nível 3, chame Solon 2 decimal 9. Solon 9 direita, tá, 3294. Salvador, tá, 3294. 3894, autorizado táxi Alfa, reposta da Juliette. Dois cinco quatro cinco, Obrigado, decolagem. Autorizado táxi via Pátio Uno, Índia, ponto espera da 10, chame torre em 11895, o ajuste altímetro no 010. Puxa, funcionamento 3629 no 8. Estão 3629, autorizado para o Tibete, funcionamento, chame para um táxi. Estacionamento 3629. O Gol 567, autorizado Brasília, nível de voo 360. Decola da 10 com curva direita na saída Arbor LF via Upzulu 17. Controle a pele 120, décima 8 e o transponder 5101. 360 aprovado. Brasília, reclama Arbor LF. Upzulu 17, 208. 1-0-1-3-1-2 Na 5-6-7, escotejamento correto, são prontos para o chuveiro de funcionamento. O TAM 3894 vai dar passagem à TR da Trip, taxiando parte 3, após autorizado ingressar na Juliette, posição 06. Após o Trip, Juliette 06, está 3894. O ponto espera da Popá. Autorizado pro de Elefa, o TAM 3567. Melhor ainda, Elefa, obrigado. Autorizado 360, copia? Copia 360. Autorizado Guarulhos, nível de voo 360, decola da 10 com curva direita na saída da El Leda Bridge, via Pesulu 16, após Belo Horizonte, após Trive, após conforme rota. Controle APL 120, décima 8 e o transponder 5074. Guarulhos, nível de voo 340. Decola da 10 com a curva direita na saída da El Leda Bridge, onde intercepta o Pesulu 16. Após Belo Horizonte, após Trive, após conforme rota. O controle APL em 120, décima 8 e o transponder 5102. Via Pesulu 16, acertando o pushback funcionamento. Foxtrot Bravo Isso aguarda para decolar. Decolada agora, controle 120.8, trip 5219, fica retorno. O índice para a gente vai aguardar alguns instantes na cabeceira 17, pois temos o nome do aeronave da 10, e considerar porque vai cruzar a final da 3. Boa noite, trip 5219, contato radar, suba para o nível 200 na saída Arbor. 200 na saída Arbor, o trip 5219. Contato 3629, 133 a bordo, 4:30, galhão. Otan 3629, autorizado táxi Apache 1, Índia, no ponto de espera do 10, chama a torre 118.95, o ex de altímetro 0111, bom voo. Índia, eu sou 1011 agora, Apache 1, também, modulado 18.95, até pra cá. Bom, 67, push, banque fundamento no 2. Autorização para decolar. Guarda após autorizado pushback acionamento, chama o pronto táxi. Autorizado após o reembolso da passagem da guarda, chama o táxi. Chame o centro Recife em 126.0, alterna 128.8. 260.288, obrigado. Zero graus, 0 graus, 0 graus, 0 graus, 0 graus, 0 graus, 0 graus, 0 graus, 0 graus, 0 graus, 0 graus, 0 graus, 0 graus, 0 graus, 0 graus, 0 graus, 0 graus, 0 graus, 0 graus, 0 graus, 0 graus, 0 graus, 0 graus, 0 graus, 0 graus, 0 graus, 0 graus, 0 graus, 0 graus, 0 graus, 0 graus, 0 graus, 0 graus, 0 graus, 0 graus, 0 graus, 0 graus, 0 graus, 0 graus, 0 graus, 0 graus, 0 graus, 0 graus, 0 graus, 0 graus, 0 graus, 0 graus, 0 graus, 0 graus, 0 graus, 0 graus, 0 graus, 0 graus, 0 graus, 0 graus, 0 graus, 0 graus, 0 graus, 0 graus, 0 graus, 0 graus, 0 graus, 0 graus,